30 anos ainda a sua Progresso AM. No aniversário da Progresso, a sua FM 104 presenteia você. Pegue seu adesivo da FM 104 em nosso escritório da Avenida São Carlos. Cole em seu carro. Atrás deste adesivo tem uma centena, a qual você concorre todos os sábados até o final do ano a um super brinde da sua 104. A centena vale apenas para o primeiro prêmio da Loteria Federal. Venha festejar com a gente, pois na nossa festa você é quem ganha. Adesivo premiado de aniversário da sua FM 104. Vá buscar o seu. 104. Só dá você. Estamos vendendo saúde pelo Fone Saúde. 710196. Somos a Golden Cross. Sintonizando 104 FM, a frequência mais gostosa do outono aqui. Na sua, ZYD 838, canal 284. Rádio Progresso 2 FM, operando em 104,7 MHz. 50 mil watts de potência, transmitindo de São Carlos, estado de São Paulo. Emissora classe A, de frequência modulada do Sistema Progresso de Rádio Difusão. A sua, 104 FM, muito mais do que você gosta de ouvir. Ao vivo contigo até as 4 da tarde, Neval Rocha continua por aqui. Virando todas, ritmo de muita emoção e muita energia no ar. Afinal, a mais potente do seu rádio fala mais alto. São Carlos Agita, 104 Estéreo.